Dizem que a mulher quando ama não espera por ninguém. Não sei o que ela espera do homem que já tem alguém. Nós fazemos amor na cama, até aí tá tudo bem. Mas depois vem o drama e eu não quero ser refém. Dizem que a mulher quando ama não espera por ninguém. Não sei o que ela espera do homem que já tem alguém. Nós fazemos amor na cama, até aí tá tudo bem. Mas depois vem o drama e eu não quero ser refém. Dizem que o homem quando ama não espera por ninguém. Eu arrisquei 50 para trazer notas de 100. A nossa relação não anda, passa, não vai e vem. Eu fiz o meu caminho, é solo e ela sabe o que eu passei. Ai. Poucas fotos no perfil, yeah. Muitas fotos no Brasil, yeah. Sorte no amor, azar no jogo, nunca mais entrei no casino Estoril, yeah. Ex dela é um imbecil, yeah. Sex dela tem appeal, yeah. Se eu te conto o que ela faz por mim, vais pensar que é dia 1 de abril, yeah. Eu fiz uma retrospectiva, eu tava num barco à deriva, mas ela é classe executiva. Eu pus o meu telefone em modo voo, mas o problema dela é quando eu vou. Tem medo que outras damas roubem dela, niga como os niggas roubaram o meu flow. E até fiz uma tentativa, mas ela é muito possessiva, tá sempre vibes negativas. Ai. Tu não me deste alternativa, vou te deixar na expectativa. Dizem que a mulher quando ama não espera por ninguém. Não sei o que ela espera do homem que já tem alguém. Nós fazemos amor na cama, até aí tá tudo bem. Mas depois vem o drama e eu não quero ser refém. Dizem que o homem quando ama não espera por ninguém. Eu arrisquei 50 para trazer notas de 100. A nossa relação não anda, tá só no vai e vem. Eu fiz o meu caminho, é solo e ela sabe o que. Homem que já tem alguém, nós fazemos amor na cama, até aí tá tudo bem.